A Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Entra no cenário das aparelhagens para somar e fazer os seguidores viajarem em uma adrenalina constante. Começando! Bora, flecheira! Aquela saudade gostosa do jeito que a galera gosta. O Leozinho vai começando a partir de agora. Aí, DJ Leozinho. Oba! Tá na hora de dar mais um show pra galera. Tem que ser assim, ó. A Carroça da Saudade. Minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. Vamos dançar! A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Obrigado, meu parceiro Maico Mecânico. O lado de trago até tá com a gente. Um abração! Você sentir vontade de ir. Bora que a carroça. A carroça. Peça o DJ pra refletir. Fecha os olhos pra sonhar. Rafael e o Jack de Bragança. O delírio da canção. Tente abrir seu coração. Obrigado, Anderson, Zeco, Leandro, Davis, o Davidson. Se completar. A galera do Peri tá com a gente, obrigado. Por não diga tantas vezes não. Oh, não. E a família Maricota, o lado dessa aí, tem uma tá aqui com a gente, tá na carroça. Um abraço do Leozinho. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Play do supermercado Carlito, promessa, o Lani Bragança, impulso, o Gleison de Uberlândia, Minas Gerais. Ele tá aqui com a gente, né, meu irmão? Aqui. Se jura, amor. Oi? Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Parceiro Trigo da Flecheira. Valeu! Por favor, me diz se eu te chamei em vão. Oba! Bora que é saudade na carroça! E o Leozinho da Princesa começando pra galera! A Carroça da Saudade. Marcos, o Neto, o Adriano, o Daniel, o lado da Ponta Alta está com a gente, obrigado. Torna tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. Atenção, nosso parceiro Cleito, Cleito Correia. Não chega rapidinho na portaria aí, por favor. Vamos dançando, hein? Festival da Caiga na Flecheira, sucesso. E o Leozinho tá aqui, ó. Leozinho! Vamos lá! É o top, Leozinho. O cabra é bom. Estamos começando na carroça. Valeu, Flecheira! Chega o franjinha pra detonar. Josias, Toninho, Tom Máximo. Nelsino vai levando até meia-noite pra galera. Alessandro do Whisky, garoto. Vai. Leozinho. Marcelo Cleide Corrêa pelo convite especial. É o Leozinho mais uma vez aqui no Festival da Caíca. Vai! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais! Bora que o Leozinho vai começando pra galera! Uou. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa. Obrigado, meu parceiro, DJ Louro Mix, está presente, família Maricota, de Açaiteba, alô, Porti! E a galera da Vila dos Neves, família Pau Cansado, está com a gente, obrigado, família Vermelhão do Santa Teresa. Deusinho! Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de pia. Equipe Luna Azul. Mas devido ao aperreio. Lá Gerando de Deus, tá com a gente. Eu valeu! Também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você. Ô Marcelo, dá um chega aqui, Marcelo. Outra. Franzinha, Marcelo. Outra data pra poder se enterrar. A Carroça da Saudade. Vamos! Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Aí, Ivan, atenção, Ivan! Sei de me entregar pra lhe satisfazer. Esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Obrigado, meu parceiro Maico Mecânico, lá no Treco Ateua. Ele tá com a gente, né, meu irmão? Obrigado. Não vou mudar. Dia 21 de setembro, aniversário da família Maricota. Não vou. Com a Branca de Neve, lá em Açaiteua. Não vou mudar. Você gostar de mim, se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Família Pau Cansado tá com a gente. Valeu! Já é o Wellington Franzinha. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. A Carroça da Saudade. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. E a nossa equipe Carroça é Festa. Já chegou com a gente aqui do lado. Carroça é Festa. Thank you. nossa família Carroça, é festa que vieram hoje na fronteira curtir o melhor show de saudade do Brasil. Brasil é a Carroça. Vai na fonte dos seus olhos. Seu beijo molhado, vou matar minha sede. Bora, flecheira! Fala nos seus braços, faça-me sonhar. E aí? Me leva pro seu colo. Pode só. Pode me animar. Vem! Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo muito, sol e noite e lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Bora que é o festival da Caiga Flecheira! Brasil! Dançar saudade, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Carroça da Saudade. Alô, garçom, não chega do lado, garçom. Família Carroça Show chegou. Eles estão aqui do lado. Já! Leãozinho! Amo a beleza dos teus olhos. Amo teu jeitinho encantador. Do sacote de cerveja, garçom, pro nosso amigo Trico e o gerente Davidson. Aqui aumenta o meu amor. Bora, Leozinho! Leozinho! Amo a doçura dos teus lábios. Amo a luz que brilha em seu olhar. Amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. Mas você é muito tímida. Nós teremos o Flechal com a gente, o Daniel, o Jailson, o Rafael com a gente, o David, Raimundinho, o Pedro Praulo, o Ulisses está com a gente, também está na carroça. A Carroça da Saudade. E a família Ferro Guaçom! De Traquateu, tá com a gente, essa tem moral com o Leozinho. Top DJ Leozinho. Adoro o sabor do seu batom. Amo essa pele tão macia, esse corpo que arrepia quando sente a minha mão. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Top Leozinho! Muito tímida, yeah. Tímida. E a galera do Flamengo do Coquel tá com a gente, né? Tímida, valeu! Tímida, meu amor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais! Bora lá! Você vai me chamar por onde for. Vai gritar por meu amor e sentir, e sentir solidão. Solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta. Obrigado, meu parceiro Alessandro Luiz, que a Vanessa tá com a gente. O Gostinho Moral de Bragança. É o show do top. Obrigado, meu parceiro Moisés e Solução. Ele tá com a gente, juntinho com a galera da Fiorina, acabou o sossego, tem moral com a gente. E na verdade, alô, família Maricota! Ligação maior com... Já já o franjinha, já já o franjinha. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim. Leozinho! Um dia de verão, grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Sane Braço Mal Pago, família Ferro com Aço, o Lário Traco Ateua. E pra começar, traz logo 5 pacotes. 5 pacotes! Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Que eu? Que fugiu de mim um dia de verão. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Leozinho. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Vamos lá, Leozinho! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais! Quem é? Quem é esse cara que passa e mexe contigo? Oi! Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo. Para meu parceiro Cleide Correia. Eu sei que você não tem culpa de chamar atenção. O ciúme mistura com amor. Ô, garçom, 5 pacotes aqui do lado. Pra nossa equipe Carroça é festa, garçom, aqui do lado. Rapidinho. Só mesmo apaixonar. Eu não quero te perder. Isso, garçom, abastece! Minha flor, eu morro de amor por você. Leozinho! E aí, meu top DJ Leozinho? Arrepende, manda ver! Já são Francinha! Giovanni do Açaí, o Eugênio e a galera de Traco Ateuba tá chegando daqui na carroça, valeu! Tão lindo amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Um minuto que eu fico sem te ver. E é o nosso equipe, os amigos do rock, o Elenilson, o Andressa, o Rodrigo, o Ezequias. Tá com a gente, né, meu irmão? Tá na carroça, obrigado! Vai! Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim, também não vive jamais. É amor sem fim, entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Novo Búfalo do Marajó e a sua carroça da saudade. É tão lindo amor que a gente faz. E a Marcela de Bragança, quem chega com a gente também hoje, super lotando aqui o Campo da Flecheira. Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu, gente? Galera da Vila dos Neves está presente também. Obrigado! Me bate uma saudade. Já, tchau, Franja. Sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Agradecer a Deus. Aí, DJ Leozinho, tá na hora de dar mais um show pra galera. Obrigado, meu parceiro Cleide Correia. Obrigado toda a nossa Traguatema, que hoje chega junto com a gente, Super Loto, Festival da Caíca. Sucesso, viu? Obrigado, meu Deus. Obrigado toda a equipe produção da Carroça da Saudade, que mais uma vez recepciona o Leozinho da Princesa FM com todo carinho. Obrigado, gente! A festa tá só começando, vou passar a bola pro Vanginha. E o show não pode parar! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais! Vamos lá, Leozinho! Aí, Leozinho, solta som, meu compadre! Obrigado, minha família Maricota! Prepara a franjinha! Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Alô, garçom, traz logo um pagotão aí pra nossa galera da peixaria dos irmãos, né? O Jeco e o Erinaldo tá com a gente. Se rosque meus braços. Nossa equipe é princesinha na ponte. Na ponte da areia, tá aqui, né? Aqui. Me ama, me ama. Pique até me engana. Se rosque meus braços. Me mata de amor. O profissional de maior referência na região nordeste do Pará. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. A carroça da saudade. Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se rosque meus braços, me mata de amor. É a carroça da saudade, Festival da Caíca. Alô, Flecheira. A festa linda, porque o Leozinho chega pra começar. Aí, DJ Leozinho, oba! Tá na hora de dar mais um show pra galera. Só se for agora. Não adianta fingir. A carroça da saudade. Mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale. Não puxa xixi. E agora pense um pouco e pare. obrigado, meu parceiro bebê, o Deteco. O Harrison tá com a gente. O Aslacinho e a galera de Treco Ateu tá presente, né? Obrigado pelo carinho, um abraço. Pare de mentir, pare de tentar me esquecer. Não adianta fugir. Então, eu não sei se é amor ou chama da paixão. A carroça que nos faz delirar e sentir tanta noção. Só começando, peixeira. Se é amor ou chama da paixão. Toda a galera da equipe Princesinha lá na ponta na área, abraçando com a gente na ponta da areia, né? Um abraço do Leozinho, obrigado pelo carinho, você também. Vamos dançar, dançar. Ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais! Agora! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Obrigado, Deus, o Iago Souza, horas, o Dodoca, sete horas, o mestre de barco, lá do Bacuritema, tá presente, obrigado! Era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. Não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Então! E vai, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Aí, Leozinho, solta só, meu compadre. Estamos começando na flecheira. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. E o nosso grande Passafly, tá presente, né, meu irmão? Obrigado, você também. Vamos lá, que é carroça! O Top DJ Destaque do Nordeste Paraense. Aqui! Dance, dance sem parar. O brega da zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem parar. Carroça da Saudade. É muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Vamos falar sério. Voilà! Esse é o Top DJ Leozinho. Aqui. Dance coladinho, dance solto, dance solto. E dance! 4, 3, 2, 1. Do brega da zorra, a galera já é fã. Paga o Marçoninho! Wellington, Franzinha, Josias! Tom Máximo! E o Leozinho da Princesa vai estar conversando pra galera. Hoje aqui na flecheira! Devagar! Devagar, mas tá entrando. A galera tá chegando pra curtir a carroça. Você, ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem, menina, vem mexer. Top DJ Leoz. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem, menina, vem mexer. Ela não é o gererê. Curtir, vai. Tem mais notas pra você. ela não é o gererê. Essa tem mais notas pra você, Leozinho. Tê-terurê, terurê, tê-terurê, rurê, terurê, terurê, tê-terurê, rurê, terurê, terurê, tê-terurê, rurê. Balançado e ver como é que é. Este swing é na ponta do pé. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Robinson Gomes. Leozinho! Bora começando na flecheira pra galera. É o festival da Caica. O Leozinho tá na área pra detonar. Aí, Leozinho, solta só, meu compadre. Só se for agora, tá valendo. A carroça da saudade. A menina da janela fica sempre a me olhar. E eu? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela. Obrigado, meu parceiro, DJ Louro Bici. Está presente com a gente, toda a galera. O Lali Trago a Teuma tá presente, hein? Obrigado! É só dela, é só dela. Janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor. Oi, dá meu carinho. Oi, ela, o meu calor. Vou dar todinho pra ela, só pra ela. Bora, Gordinho Moisés, bora, Moisés! É só pra ela, é só dela. Esse é a velha guarda, esse tem moral com ela. E Moisés? Cadê o vale, Moisés? Tá começando o flecheira! Esse é o top de Leozinho. Pra começar na carroça, vem, vem! Passeando no Oriente, um magazinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Bora com o Leozinho, vai só começando as emoções. É o Festival da Caica. São 17 anos de sucesso. Eu venho do Talibã, era filha do Bilab. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Roça da saudade. Errado ali, babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até Andrais eu peguei. Vai! Andrais, foi Andrais. Bora que o Leozinho vai começando hoje na flecheira carroça. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Cheia, minha sereia, a praia está tão deserta. É o top, Leozinho! Rola, a brisa molha meu rosto, minha sereia, minha sereia. Sim. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem foto no jornal. É clima tropical. Obrigado, meu parceiro Josias. Sou teu fã, viu, mano? Namorei uma sereia. Obrigado, Josias. Daqui a pouquinho tem o show da carroça. Namorei uma sereia. Yeah. Na noite de lua. Leozinho! No próximo próximo sábado acontece o versão do Bola Pesada lá na Vila dos Neves, hein? Com Sonsão do Iterson e o Leozinho vai estar lá. Sábado também o Leozinho vai estar em Capitão Poço, no versão do Neto Promonte, no Super Dinâmico. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te dizer, lua cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta. Já passando e convidando a rapaziada para o dia 21 de setembro. O tradicional festival do Verjão em Miraselvas. Incrível ganhação de luxuosa paredão. Cerveja R$1,99 a festa toda. E a participação do Leozinho da Princesa, hein, gente? Dia 21 de setembro. É clima tropical, manchete de jornal. Bora, Flecheira! Show do Top. É o Top Leãozinho. O cabra é bom. E desce, desce. Dança comigo. Que quero você. Sou gago. Mama, se adoro. Pode crer. Meme, meus amigos falam. Falam de mim. Sou gago. Mas sou feliz. E daí? Bora, Cleito Correia. Já tentaram roubar você de mim. Por quê? Só porque eu falo assim. Já tentaram roubar você de mim. Obrigado, meu gerente Luciano. Um abraço, meu Luciano. Sabe que é nóis. Já! Eu sou gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou gaguinho do brega. Apaixonado por você. Eu sou gaguinho do brega. Apaixonado por você. Eu sou gaguinho do brega. Ih, não deu. Banda Tribos. Um abraço especial pro nosso amigo Elias, eletricista. Ele tá abraçando com a gente. Ele tá no som da carroça. A carroça da saudade. Dança comigo, que quero você. Sou gago, mama, te adoro. Pode crer. Meme, meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Já tentaram roubar você de mim. Só porque eu falo assim. Top DJ Leozinho. Já tentaram roubar você de mim. Por quê? Só porque eu falo assim. Vamos dançar. A carroça da São Bombado na produção. Então chega aqui pertinho da carroça, rapidinho. Alô, Bombado na produção. Eu me amarro todo dia. Eu bebo certo por tua fantasia. És meu tesouro. Que gostoso, hein? Não te troco por ninguém, não. Vou no brega com a gatinha. Curtindo o som, tomando a cervejinha. É o sabor. Bora curtir, Flecheira. Da mais gostosa do Top DJ Leozinho. Isso é que é ser um bom rapaz. Um abraço pra toda a galera. Olha só, cara, a nossa galera lá do Cocal tá pra gente. A galera do Flamengo, sucesso, o lá do Cocal. Um abraço do Top Leozinho da Princesa, hein? Obrigado, nossa galera do Cocal. Família Maricota de Açaiteu, mas já chegou, tá aqui, ó. Aqui. Conquistou meu coração. Obrigado. Cerveja igual a... Obrigado, meu parceiro Pote. Mas... E toda a galera aí da família Maricota. Lá de Açaí, então, que diga-se de passagem. Minha... Os ouvintes número 1 do programa do DJ Leozinho. Cerveja. Obrigado, minha família Maricota. Hoje estreando o seu novo uniforme, né, meu irmão? Isso é que é ser... Eita coisa boa, esses moram no coração. Leozinho. Festão de Todos os Santos em 2020 já tá confirmado, hein? Leozinho. Eu danço brega sem parar. Festão de Santo Reis. E vem a sede, eu quero tomar. Toma, toma, toma, toma. Vai! A Carroça da Saudade. Começando. Bora, Flecheira. É o Festival da Caica. É o Top Leozinho, o cabra é bom. O profissional de maior referência na região nordeste do Pará. Hoje tocando na manhã. É a carroça. Bora curtir, bora dançar. Leozinho. Bata um gosto de fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo. Um beijo. Cheio de desejo. Me senti tão envolvente. É o show do Top. No teu corpo quente. Pra se ligar. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Foi muito bacana. Quero outra vez contigo. Deitar na tua cama. Agora te ver sorrindo. Dizendo! Dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. E a do Flamengo lá do Cocal. Isso aqui, Brasil, com a gente. Obrigado a vocês também, viu? Sejam muito bem-vindos aqui do lado. A galera do Flamengo do Cocal aqui na carroça. Valeu! Mas é legal demais fazer amor contigo. Bora, franjinha! A carroça da saudade. Bato um gosto de fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo. Me senti tão envolvente. No teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Foi muito bacana. Quero outra vez contigo. Um abraço pro Daniel. Nosso carroceiro que já está abraçando com a gente. Um abraço, Daniel. Dizendo que me ama. A carroça da saudade. Para um girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. E o nosso parceiro Daniel, lá de Tracuateua. Não precisa. Ele tá com a gente, um abraço do Top Leozinho, hein? Obrigado! Vai aprender o que eu vou ensinar. Olha só quem chegou por aqui, rapaz. Meu parceiro, professor João Maria. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. Amigo Buru. De aprender, sei que você vai gostar. Dia 28 de setembro. É nada mais, nada menos do que o 12º Tradicional Festão do Pau Cansado, lá na Vila dos Neves. E pela primeira vez tem um solzão do Siqueirão. E a participação do Leozinho tocando saudade pra galera. Bora, João Maria. Vai, vai. Descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. E sobe, sobe. Esse é o passo do girirê. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, e vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Música. precisa convidar. Vamos dançar jererê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para o jererê com você, não precisa convidar. Vamos dançar jererê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Jererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Jererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. Alô, meu parceiro! É um passinho pra lá, são... Alô, meu parceiro Moisés e Solução! É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. Esse é o passo do jererê. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Obrigado, meu parceiro Léo, João, lá do Santa Tereza. Estão Brasília com a gente. Dias que é 12 e 15 de setembro. É o versão do Vermelhão com o Gilson. Jererê. E o DJ Leozinho vai estar por lá no bingão de 10 mil reais na domingueira. Bora que é o Festival da Caíque, hein? Alô, Fecheira! A Carroça da Saudade. Um abraço pra Jaco, Miguel, Rogério e o Rafa de Bragança. Tá com a gente. Tá na carroça. E o Leozinho. Só no comecinho. O maior show audiovisual da saudade. Aqui. Está diante de você. Búfalo do Marajó. Carroça da Saudade. Bora começar a esquentar a flecheira, Leozinho. Já estamos na área. Leozinho. É o Búfalo. Atenção. Atache ele. Vai. Bora começar, vai. Que me estima, não mais fosse. Parece isso, lei, leve. A voz do Búfalo. Aqui. Time que me traça do bom, me falta a sua direção, se é. Fica com chupar. Pasquera! Toma, chega, deixa. Toma, chega, deixa. Toma, chega, deixa. Toma, chega, deixa. Bora começando! Minha cinema, Betina, e eu vi as tecuntas. Alessandro do Whisky, tá do lado, garoto! Oi! Bora, meu parceiro, Greg Correio, bora, Rafinha! A carroça. Toma, chega, deixa. Alberto. Toma, chega, deixa. Toma, chega, deixa. Não vai, vai, vai. Toma, chega, deixa. Bagaia. Me sonhei tu e vou pular. Cadê que meu ouro aqui me pulia? Estante, eu tô bebendo a bambuleza. Sei, eu caio, leio, caio, sigo hoje. Eu conto, eu conto. O caldo tu e eu demarrando. O caldo eu tô bem, eu pano. O bolê, panila, jogo e não fiquei hoje. Agora o Soninho, o Wellington Francinha, o Josias e o homem do alô, DJ Tom Mixer, DJ Tom Máximo! A carroça da saudade. A carroça! Vamos lá! Superlotando hoje o campo da flecheira pra curtir o 17º Festival da Caíca. Sucesso! Vamos lá! Oi! Leozinho! Bora que dá só começando! Thank you. abraço especial pra toda a rapaziada da comitiva ao Lago do Povo, daqui pra gente. Um abraço pra vocês também, do Léo Ciro, hein? Jaquina Carroça! Valeu! A Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Bora, meu parceiro Cleide Correia, meu irmão. Estamos aqui, ó. Só começando. DJ Loro, mix e track da Filma. Também já acabou aqui com a gente. Logo Marcinho Show! A Carroça da Saudade! A Carroça. Uma menina de nicho pão claro, uma bobista da sopa douro. Uma menina de abuquém, na canja, um faro palagado. Uma menina de nicho pão claro, uma bobista da sopa douro. Uma menina de abuquém. Marcelo Rei Correia, abraço de vocês, toda a comitiva do Festival da Caica, mais um sucesso! E o DJ Léo Ciro pelo segundo ano consecutivo. Hoje, com certeza, fazendo aquela mega participação. E dessa feita, hoje na Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Obrigado, meu parceiro Jeco e a galera da Peixaria, dois irmãos e São Presentes. Obrigado. Já tô na carroça. Mexendo aqui, chamegando lá. Mundo bom a procurar. Remexendo a terra, mexendo o mar. Teimosia de matar. Remexendo aqui, chamegando lá. Mundo a Carroça da Saudade. Remexendo o mar. Teimosia de matar. Remexendo aqui, chamegando lá. Mundo bom a procurar. Remexendo a terra, mexendo o mar. Teimosia de matar. Remexendo aqui, chamegando lá. Obrigado, meu parceiro Alessandro do Whisky. E a Vanessa tá com a gente. O casal que mora no coração do Top Leozinho, hein? Valeu! Amando e gigando, nega parceira. Virando o mundo bravo com seu olhar. Chamegando bem na terra dessa maneira. Pisando terra firme a debochar. Amando e gigando, nega parceira. Virando o mundo bravo com seu olhar. Chamegando aqui, chamegando lá. No chamego de lascar. Brazucando aqui, brazucando lá. Mundo inteiro a conquistar. Chamegando aqui, chamegando lá. No chamego de lascar. Brazucando aqui, brazucando lá. A Carroça da Saudade. Chamegando aqui, chamegando lá. No chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá. Mundo inteiro a conquistar, chamegando aqui, chamegando lá. No chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá. Mundo inteiro a conquistar. Vem pra cá, dança, vem moçada, dança, criançada, dança, vem gatinho, dança, paz e amor, dança, dança, paz na terra, dança, quilombo. Só começando, fecheira! Dança, e a galera do Santa Teresa, tá abraçando com a gente também. Obrigado pelo carinho, viu? Valeu! Paz e amor, dança, vamos fogo, dança, paz na terra, dança, quilombada, dança. capital nordeste do Pará. Vamos que vamos, flecheira! Vamos descer! É a carroça, só no esquento, Léo na participação. Logo mais, Antoninho, Wellington, Franzinha, Josias, do Máximo e o chão da carroça. A carroça da saudade. Rendão! Um abração pra toda a rapaziada lá do 60. E São Brasileiro com a gente, um abraço do Top, Leozinho, hein? Obrigado! Galera do 60. Ai, a carroça tá demais! E o Leozinho vai começando pra galera! Leozinho! Oi! Alô, DJ Moisés, explosão, fala comigo aí! Oi! Eu quero ir contigo, amor, pro super dinâmico. É o magnífico digital do Pará. Toca aí DJ Netinho, só no caqueado. Com o DJ Tiaguinho e o DJ Ia. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico. Bora, Vandson, bora, Vandson. Essa é a nova onda que vai te conquistar. É o magnífico digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado do super dinâmico. É o magnífico. E no próximo sábado, gente, acontece o tradicional festão do Bola Pesada na Vila dos Neves, Traguateu. O solzão do Inderson e a participação do Leozinho da Princesa. Próximo sábado, dia 31, hein? Aí, Leozinho, solta som, meu compadre! Só se for agora! Bora, meu parceiro Gleio Correia! Obrigado mais uma vez pelo convite, meu parceiro! Estamos juntos, hein? Vamos lá! Um abraço pra família Sapranca! Isso aqui, Brasília, com a gente, nossos carroceiros. Um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho, viu? Tá chegando versão aí. Da equipe do Barcelona, lá na Vila do Nenã, dias 14 e 15, com a Mega Fama. Opa! Esquentar o clima pra galera, vai! Ih, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri. Carroça, olha como tá, Toninho. Logo mais, só se arrebenta. Música. Leozinho. O DJ que comanda o Nordeste do Pará. O profissional de... Bora conversando, vai! Obrigado, meu parceiro do Jay Louro Mix. Esse abraço com a gente, um abraço especial pra você. Obrigado pelo carinho, viu, meu irmão? Cê tá com o Leozinho, mas cê tá em casa. É Festival da Caída Flecheira. Alessandro do Whisky, pelo amor de Deus. Obrigado, Alessandro. Ele tá com a gente, ele tá na carroça. Obrigado pelo carinho. A Carroça da Saudade. E a nossa rapaziada lá do 60. Dá um prazer com a gente também. Um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho. Tô ligado no 60. Valeu! E a galera do Santa Teresa, dias 14 e 15, o tremendão Gilson por lá. E a participação do Leozinho também, hein? Vamos descer! Não me sabe da carevo.